Eu não queria crescer, agora eu já tô grande, o que é que eu vou fazer? Quando criança zucrinava o tempo inteiro, e a vizinhança me chamava de moleque maloqueiro. Brincava de doutor com as meninas da minha quebrada, e aplicava um sambari na molecada. Chegava em casa com o joelho todo arregaçado, meu coroa me olhava todo injuriado. Eu já sabia que o bicho ia pegar comigo, então saía no pinote e passava batido. Muita coisa aconteceu, hoje dá pra entender. Por isso do meu tempo eu nunca vou me esquecer. Quando vejo uma criança com um sorriso no rosto, quero voltar atrás e fazer tudo de novo. Só que agora eu já tô grande e tenho que me virar. Em cima do muro eu não posso ficar. Tenho que me virar. Em cima do muro eu não posso ficar. Pivete, a gente pensa que o mundo é belo, que é tipo o sítio do pica-pau amarelo. É engraçado, a gente cresce, perde a graça, e no primeiro vacilo, o jacaré te abraça. Eu viajo no tempo, minha mente fica detonada. Tenho saudade e lembrança de toda molecada. Mas é que tudo mudou, tenho que ver o meu lado. Vou sair na correria pra não ficar embaçado. No meu tempo de moleque, pode crer, eu vou lembrar. Quem dera, meu Deus, meu tempo voltar. Se eu pudesse fazer tudo novamente, com certeza seria bem diferente. Não teria tanta pressa de crescer, não. Mesmo sem meu futuro conhecer, então. Só que agora eu já tô grande, tenho que me virar. Em cima do muro eu não posso ficar. Tenho que me virar. Em cima do muro eu não posso ficar. Em cima do muro eu não posso ficar. Agora cresci, tenho que me virar. Trabalho, família, filho pra criar. Ah, meu Deus, quem me dera meu tempo voltar. Todo mundo sabe, todo mundo diz, criança melhor é criança feliz. Melhor seria se não fosse apenas teoria, é fazer valer seus direitos a cada dia. Só que agora eu já tô grande, tenho que me virar. Em cima do muro eu não posso ficar.